Explode o bagulho. Primeiramente, na humildade, quero agradecer a todos vocês que vieram pra curtir toda essa fronteira hoje com a gente. Olha, pra falar a verdade, eu tô muito feliz de ter todos vocês. Parabéns toda a galera, organizadores aqui do Balneário, do Sítio Adaiá. Obrigado de coração e bora começar com o Mixer! Bora começar a bagunça! Joga! Joga tudo! Toma a área pra sacudir tudo! Faz o seguinte, o Paysandu ganhou hoje. Quem é do Paysandu, levanta a mão aí. Só quem é do Paysandu, bate na palma da mão todo mundo. Batendo na palma da mão, torcida do Paysandu. E quem é do Remo também, levanta tudo aí. Só a galera do Remo, levanta a mão, levanta a mão. Acelera que vai explodir. Todos os canhões explodiu. Explodiu. Bum. Joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão. Toma! Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explode o bagulho. Joga o bracinho pra cima, todo mundo! Joga na pressão! Joga pra cima! Bota na pressão, vai! Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Só quem torce pro Flamengo vai cantar comigo! Eu sempre blindei meu coração pra fugir de olhar. Quem é Flamengo nessa porra, levanta tudo aí! Explode o bagulho! De Castanhal, levanta também, galera! Veio você pra me ensinar o que é o amor. Canta aí! Vou escrever. Mas ela quer o seu vovendo, ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5, tá jogando na minha cara, então vou ter que levar, tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Pra lidir um assalto pico, pra lidir um assalto foda, mas valioso que ouro, mas valioso que nota nossa tropa. É o 5-7 de xoxota nossa tropa, é o 5-7 de xoxota nossa tropa, é o 5-7 de xoxota nossa tropa, é o 5-7 de xoxota. Mais pálvora. Eu sento em minha capa. Vem mulher, é só sentar. Eu sento em minha capa. Vem mulher, é só sentar. Eu sento em minha capa. Vem mulher, é só sentar. Eu sento. Calma que a minha produção tá organizando tudo aqui, babai. Tu quer um esquicaro? Tu quer que tu é só sentar. Tá sentado, tá sentado. Vem mulher, é só sentar. Tá sentado. Voltou, voltou. Cardoso também tá presente comigo. Valeu, meu mano. Jesusinho! O baseado tá aqui. Mochila, mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando. Mochila, mochila nas costas, radinho na cintura. Acelera a parada que tá mil graus! Uma canção de ninar com canhões. Chegar em casa, levanta a mão também! Levanta tudo, levanta tudo! Vai, Tom Mixer! O Tom Mixer tá na área e tá botando na pressão. O Tom Mixer tá na área. Cadê a torcida do Paysandu? Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. O Paysandu deu uma lapaia no Gulebá, galera! Só quem torce pro papão. Quem é que torce pro Rimo, levanta a mão. Quem torce pro Rimo, levanta a mão. Levanta tudo, levanta, levanta. Só quem é do Rimo, levanta geral. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. MC Biel BH. Vou diminuir mais um pouquinho o volume aqui, tá tudo arregaçado, mano. Vê se ficou legal, galera dos automotivos aí, tá tudo reduzido aqui. O Tom Mix tá na área e tá botando na pressão. Vou diminuir. E tá botando na pressão. Agora, pro alto, só quem torce pro papão. Toninho da Paraty, veneno também tá aí comigo. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce. Agora tu! Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Pro papão. Esse bagulho. Carinho de todo mundo, toda a galera que vieram curtir com a gente, valeu de coração. Levando o Martins, chega aí no bar, mano, rapidinho. Ah. Bora dar uma acelerada, valendo agora. Bora acelerar tudo! She's like a match, riding on a horse. You can whip your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You got me. Ai, ai, ai, amor. Compra o chute. Faz o seguinte. Quem é que já tá chapado aí no meio, levanta a mão pra mim que eu quero ver. Só quem tá chapado, levanta a mão pra mim que eu quero ver. Joga o bracinho pra cima. Só quem tá chapado. Só quem tá chapado. Só quem tá chapado. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando tchuca, bonezinho. Família rica também já tá presente comigo. Bonezinho pra trás, só caçando tchuca, mochila nas costas, radinho na cintura, de PCX com a tchuca na garupa. Só caça, só elas vêm de lá, já falo, seu mim tá passando na rua. Só caça, só elas vêm de lá, já falo, tô preta passando na rua. Prostituta é prostituta, soca, soca, trepa, trepa, e malandra é malandro. Soca, soca, vai, trepa, vai, trepa. O mais senta por prazer e otai só faz por grana. O mais senta por prazer e otai só faz por grana. O mais senta por prazer e otai só faz por grana. Se ligou? Joga as duas mãos pra cima, fica com o bumbum. Joga as duas mãos pra cima e cai. Cadê o gritinho das mulheres solteiras aí no meio? Joga tudo pra cima e vem! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Oi. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal deu tempo de compromisso? Vem curtir a verdade solteira. Quem tem amiga gostosa aí no meio também, levanta a mão! Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. O bruxo, o bruxo, o bruxo. Nós mete o louco. Gaiola, gaiola é o troco. Tu vem ficar comigo, vem, vem. Só por um momento. É proibido se envolver com sentimento. Segura! Desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando. Pra cima, louco! Fica dividida. Tá? Cheguei no pitbull, é o nome dele, velho! Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mim. Quer que tá com uma latina na mão? Bota a latina lá em cima pra mim namorar. Bota a latina. Bota a latina lá em cima. Joga a latina pro lado e pro outro. Joga a latina pro lado e pro outro. Joga a latina pro lado e pro outro. Quem tá solteiro, levanta tudo. Levanta, levanta, levanta. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Quer que tem amigo viado aí no meio? Levanta, levanta. Evoluiu. Como é que é? Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o bruxo! Faz isso no vagro, quer ver o peito? Outra bozão que faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa no vagro, quer ver o peito? Outra bozão que faz mexer. Seja eita, que os paredões são escalados, mano! Maravilhosa, ela vem jogando. Que moral, que moral, que moral! Vem passando em mim, sensualizando, eu dou aquela saladinha. Maravilhosa, ela vem jogando. Abre, fecha, picadinho. Passando em mim. Obrigado, meu parceiro Denis! Já tá por aí com a gente, valeu também! Toda a galera que faz o sonzão, pai d'égua pra nós aqui, valeu! Se gosta, mas sei que elas vêm. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Léo Souza, Fabrício Batível também! Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu, bateu, bateu. Que não tem hora pra chegar em casa, levanta a latina aí pra mim também. Ritmo usado. E aí, dourado. Pra Doc, sempre trajado. Equipe TS, alô, meu parceiro Dandã. Valeu, Dandã. Consequentemente, Johnny Valles também tá na área. Indica, essa noite o Johnny é foda. Coisinhas daquela, mais pra frente, pique o brilho. Da eita, que azul, tu vai apanhar hoje. Não tem jeito. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama a Lorena pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela pra fugir. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, chama ela pra fugir. Presente. Vai começar a putaria! na casa. A partir desse exato momento. Cadê o grito das solteiras nessa parada aí? Mas gostosas! A festa é de vocês, hein? Rapaziada! Deixa elas, tá? Deixa as meninas, por favor. Então, com toda a classe, com toda a classe, com todo estilo. Bota ela pra sentar, bota ela no chão. Só agora, hein? Vai no chão, bebê. Vai no chão, bebê. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, senta, senta, senta. Ai, que delícia, vai. Senta, senta, senta. Oi. Senta, senta. Senta, senta. Quem tem amigo mentiroso, dá um gritinho. Só quem tem amigo mentiroso, levanta aí. Quem tem amigo mentiroso, dá um gritinho. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. De carrão, de motora, o bagulho te impressiona. Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora. Só para. Só quem tá beijando na boca! Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Traz bebida pras gatona, deixa elas malucona. Camarote, área VIP, baladinha monstra. Cena de um filme, fez lembrar a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo. Agora sai do chão! Um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Celeste divino merece um hino, seu corpo me... Para enlouquecer tudo, Daya! Tamo junto, meu parceiro. Obrigado pelo carinho. Ele já tá na área comigo, meu irmão. Lourinho da Mi já tá na área. Ele comanda tudo. Vem em você, Frank. Bota o celular em cima e bota pra filmar que o bagulho vai doidar! O camarada Magno Matheus dos Passos também! Valeu pelo carinho de todo mundo! Tá todo mundo no Daiá curtindo o Bruxo Tomix e da hora! Cima quem tá chapado aí! O Gabriel, o Fabrício, o Singracina também tá comigo, na moral! Mas me falaram que vieram muita gente que tá com o coração sofrido pra cá. Aí o teu amigo ou então tua amiga te trouxe pra te esquecer, olha, ele ou então ela. Agora eu quero ver! De testar os sentimentos. Vamos lá. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some se eu te ver de longe. Pra todo mundo que tá aqui no Daiá, quero ver, galera. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me preocupar. Bora, Léo. Porque eu morro de medo de te perdoar. Você, que você nunca soube fazer, cem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Faz o seguinte, pra galera cantar essa música aqui, na moral, olha aí. Você tem, pumba, tio, meu irmão, um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto. Daniel Cardoso, casa um volanteiro, hein, danado? Você é um cachorro mesmo, né? Cafuné no... Vamos pro Arém saindo daqui. Vigi o seu som. Amanhã tem três shows. Reprova o seu beijo. Te recompensa. Vê se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar. Nem precisa... Pra todo mundo cantar nessa parada, vai tu! Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando? Quero ouvir! Testa o quê? Testa esse beijo em mim. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Bora beber que tá foda. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Dá tchau pra aquele teu passado assim, ó. Tchau. Tchau. Fica com Deus, bem, vai. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Sentimento seu nenhum. E você nem tchum. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. O Gera pra você. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Tá dividido, bebê. Estou dividido. Tá dividido. Desde que ela voltou, eu não sei mais o que explode o bagulho. Meu parceiro Léo, os arrepiados, tá presente comigo, valeu Léo, tamo juntão sempre, moleque. Muito obrigado pelo carinho também, meu parceiro Dieguinho Pitbull, de longas datas, alô Dieguinho. Toma essa aí, Dieguinho. Começando hoje, galera, 17 horas. Meu amor, Alma Celeste, o aniversário da banda Alma Celeste do Paysandu. Do Mix arrepiando. Meia-noite, Porto Solamar. 2h30, a onda vai ser na Ibiza, na Mário Covas. Sabadão em Garapé Mirim. Domingo no Círio do Acará. Essas marcantes, Tony! Se tu soubesse de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Segura essa aí, papai! Eu quero algo que me distraia, me faça esquecer de tudo. O bruxo. Quando parece que esquece, encontro a sua foto. O bruxo. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda a a noite sozinha e meu quarto sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado. Felipe Vieira, cadê o Felipe? Fala, meu parceiro Felipe Vieira. Valeu, meu mano. Meu grande amor. Ele gosta dessa aqui. Se eu bebi, foi por causa de você. Posso chorar. Mais pólvora. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Tava pensando que ainda sofro por você. Pai d'Égua do Mix. Sua vida quer saber, não me interessa. Vontade de tomar uma logo. Eu te seguro, não me lembro de você. Segue a sua estrada. Eu já te esqueci. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho. Meu amor, sei que não consegue. Irmão do Uber de mim. E o Tunga, tu que é o Tunga. Também sofro longe de você. Até o Tão. Nossa história de amor até parece novela. Bora dar de uma acelerada valendo agora. Pra machucar lá no fundo, papai. Aí tu diz, tu diz, tu diz. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Aniversário Cassuzinho, alô Cassu. Aquele sentimento, orgulho de momento. Chego ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. Azul que se passa. E que me falou? Ainda tenho seu nome em mim. É pro comércio, pai. Também tenho seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e o meu. Ainda tenho seu. Parceiro Maico do Corolla também já tá por aí comigo. R15. E aí, Maico, bota o Corolla pra cima agora, quero ver, meu mano. M5, sucesso. Com teus olhos, nos meus olhos, ouvi o som da tua voz, dizendo que te arrepender. Falando pra galera, vai dormir! Anda 007. Oi! Não está sendo fácil, tá difícil não chorar. Eficiência. Quando vejo nossas fotos no meu celular, não é fácil apagar as lembranças. Só que a gente vai chegar muito porre hoje, mano. Pensa em nós, por favor, não desligue agora. Preciso ouvir. Tu quer me ver, quer? Eu estou só. Vive o boy. Vem me ver. Mix. Tu quebrou o sangue. Meus beijos. Só depende de você. Não depende de mim. Te perdoo. Porque eu fala comigo, vai. Onde você vai estar quando voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu esse tempo que fiquei. Cadê meu parceiro Léo Souza? Alô, Léo, cadê tu, mano? Vou te esquecer. Amando eu e você de novo, Léo. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei. Mas voltei pra te amar. Fui um gole. Liga pra ela, Machador. Mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. Reconquistar seu amor. Eu sei que fui eu quem errei. Mas voltei. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Aí tu diz: como no sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor, louco amor. Distância me mata. Tu quer, tu quer? Eu quero ter você de novo aqui. Então toma mais essa, danado. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Eu vou ficar pra ver tua apresentação, viu? Com uma lágrima no olhar, amor. Sentir a pulsação do meu coração aumentar. Por quê? Descobri pra te amar. Descobri. Lá vem mais uma. Perfeitos momentos, eu jurava amor. Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. E ainda ontem insisti em te ligar. Quem não sente falta de ninguém, levanta a mão pra mim que eu quero ver quem sente canta. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Bora dar uma acelerada, tu mixer. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tem que ser completo a parada, senão não vale. Não vale. Levanta tudo, quem é no ritmo também não pode levantar. Acelera, acelera, acelera. Bota o uísque pra cima, bora ostentar tudo, bora ostentar. Toma! O Tumix tá na área! No chão me deito. E a cabeça, bem? E a cabeça não para. Dom Mix. Vamos lá, Dom Mix. Querendo brincar. Solta o som. Rindo da minha cara. Me fazendo. Que não vai chegar cedo em casa, diz. Não vou. Não. Pro no chumbo grosso quando chegar em casa, Cazu. Agora é chumbo trocado, amor. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de roupada. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. Vamos lá, tem Sandro. Se tivesse na vaga, na vara, o cheque. Realizar em mim, assim que com bolinha assim. Putaria, o esquema de tratado, não é de black money. Na batida, no gigado, é na batida, vai. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei. Eu que sabotei. Eu que sabotei. Eu que sabotei. Eu que sabotei. Eu que sabotei. Eu que sabotei. Eu que sabotei. Let's start it now and bring this motherfucker down. Meu parceiro Fabrício Imbatível, pra que eu mandar a situação aqui? Jotinha da Duke Gold é o nome dele. Todo mundo tem uma amiga solteira. Quem tem uma amiga solteira, levanta a mão nessa parada aí. Vai começar a putaria agora. Com a tchuca na garupa. Só que essa canja vai de lá. Agora faz o sinal da moto lá em cima e pode vir. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau. Galera, tudo pronto, dia 16 vai ter pra vocês o baile do Viana. O Léo Souza vai ter também o Cleocinho lá do Passat. E o meu parceiro Frank Divulgação em cima do apoio fechado com o Bruce. É mais Frank. Alô, Júlio Viana, toda a galera. Valeu, o baile do Viana vai explodir. Chamou no grau, cuidado que o cabra chamou no grau, cuidado que o cabra. Quem tá com a latinha na mão, levanta tudo. Eu admirava essa novinha nas antigas, agora não admiro ela. Vamos lá. Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante. Lourinho da mídia, Alex Playbell também. Quero usar o funk, mas aí mulher vou falar. Tu quis curtir a farra, vai dar por cima. Tu quer vir pagando de treinada. Falou que... Romário Divulgações. Fala meu parceiro Romário Lima Divulgações. Tamo fechado a divulgação de Castanha. Cara divulgou, tu tem que ir. Tamo junto. Faz um movimento rebolando essa safada. Bunda para, bunda trava. Faz um movimento rebolando essa safada. Bunda para, bunda trava. Faz um movimento rebolando essa safada. Bunda para, bunda trava. cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Voltei pras puta. Voltei. O nome da parada tá aqui, ó. O Wave Black. É a marca também que veste o Tomix. E tamo junto, alô Lucas. Bota o Wave, bota o Wave, bota o Wave, bota o Wave, Wave Black. Tô tudo patrocinado aqui. Confesso que é uma loucura. Terminei com ela e mandou morar na rua. Só pra ela ficar ciente. Voltei, voltei. Tá na hora de aumentar os automotivos aí, galera. Olha a potência deles. Um, dois, vai, toma. Tu vai no chão. Vai no helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. E ela, bebê? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveite! Aproveite! Vai virar ganha um, vai rolar. Putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada. Que tem uma amiga gostosa, bota ela pra descer no chão, desce, dourada. Vai, vai, vai, vai. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senhora pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas. Toma, sua gostosa. Toma, sua gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Desce, vai no chão, vai. Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas. Toma, sua gostosa. Toma. Quem são vocês, ó? E o Dunga e o Johnny. Sai da frente, lá vem. O empresário Johnny dela, sai junto comigo, papai. Gente, porque nós é cachorrão. O cara que comanda tudo, danado. Gosta para tudo, só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, o Guga não olhava não, mas jogava na minha cara. Toninho da parada, veneno também. Ele persistente, não foi nada. Fala, Toninho. No final do baile, ela deu a chance. Pai, gente. Essa é que eu gosto. Essa é que eu gosto. Quem são vocês dois? Eu sou DJ Guga. Tá lembrando, bebê? Tava lembrando de você em cima de barara. Ela é uma diaba. Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua sentada. Obrigado, meu parceiro. Iago também, da tabacaria do Tonhão. Ela tá no rock com a gente, valeu. Tua cara de safada. Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada. Vai no chão, safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Senta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, seta, se rasga, tu me deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar, mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar, mostra tudo que cê sabe. Tua amiguinha vai no chão, vai, vai no chão. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar. Idiota, se tiver muito excitada, pode dançar. Idiota, eu tô vidrado em você. Bunda agora eu quero ver você descer. Balança a bunda agora eu quero ver você descer. Balança a bunda agora eu quero ver você descer. E teu amigo que já levou chifre aí no meio. Chama ele de idiota. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Idiota, tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota, idiota, idiota, idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Tomou chifre pra... Ela que era Sanchina. Minha piroca. Transava todo dia. Isso. Tu se fudeu agora, tu tá depressiva. E quer ser minha amiga. Manda ela pra onde? Vai tomar no seu cu. E aí? E na bucetinha. Vai tomar no seu cu. E na bucetinha. Vai tomar no seu cu. E na bucetinha. Já aproveita o embalo, vai pra casa do caralho. E vai se fuder. E vai se fuder. E vai se fuder. Traz uma amiga quer me dar com você. Buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Afilando, tu não deu valor. Afilando, tu não deu valor. Posso até ter vacilado. Essa daqui, o DJ Guga e o GG. Fez em homenagem pra todas as nossas amigas. Elas sempre pediram pra nós. DJ Guga, DJ GG, fala nosso nome na música. Fala nosso nome nas vezes. É pra balançar a raba, galera. Vai mulher, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Toma. Bora pro harém, mano. Uma picadilha de malandro, ela achando que nós é boy. Uma picadilha de malandro, ela achando que nós é boy. E aí DJ Guga, hoje as três quer dar pra nós. E aí DJ Guga, hoje as três quer dar pra nós. E aí DJ Guga, hoje as três quer dar pra nós. Então respeita, que os moleque é muita treta. Respeita, que os moleque é muita treta. Faz ela sair da leste, vem pra supa da buceta. Faz ela sair da norte, vem pra supa da buceta. Quem comanda tudo é a galera de Castanha. Vai sair da baixada, vem pra supa da buceta. Se tu não conhece, eu te apresento, esse é meu bonde. Se tu não conhece, eu te apresento, esse é meu bonde. Tá comendo as minas sem saber o nome. A parada é essa aqui, sempre tem uma diabinha. Ela é uma diaba, aperta um e depois se joga na cama. Fuma um e pede pra ficar na madrugada. Só não pode falar pra ninguém o que a gente faz quando se vê. Ninguém, além da gente, precisa saber o que passamos ontem ou onde. Eu te faço my love, love, love, love. Olha a diaba, olha a diaba. Love, love, love, love, love, love, love. Ela é uma diaba. Love, love, love. Assim tu me sabe que a gente faz tudo sem se apegar. Fumamos um pouco pra ficar relax. Só não me pensa pra ficar. E aí? Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Tu só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada, tava leve com a tara. E para com essa mania já de pensar no fim. Sabe que quando eu chego é assim. Vibe louca fumando haxixe. Todas elas no meu camarim. Baila. Sabe que a gente faz tudo sem se apegar. Fuma mais uma só pra ficar relax. só não me peça pra ficar. Para desse aqui, Sumixa. Joga a mãozinha pra cima. Joga. Joga a mãozinha pra cima. Eu disse: um, dois, sai do chão que nem louco. Quem tá chapado, levanta tudo aí. Pra cima. Isso é o gigante, o boizinho que tá no talentinho e quer tá de ladinho. E flexiona por falar o som desse prontinho. Mulher solteira, ela vai no chão agora pra mim. Não tô nem aí, vai. Alô? Tudo bem? Aham. Vem no chão, vem. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Vai que tu tá ocupado hoje. Eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso. Só que já deu pra você. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brigar? Obrigado, meu parceiro Neto Mil Grau. Samano Guerreiro também tá comigo. Quem mandou você brigar? Obrigado, meu parceiro, tamo junto. Você tá em outro. Família rica também tá lá. Obrigado, minha família rica. Valeu, gente. Sanita. Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com boy de A a Z. Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Se eu revolo gostoso, quem tá perdendo é você. Te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contadinho. Te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contadinho. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou. Se vai amanhecer na farra, levanta a mão, papai. Tem que entender que eu sou sonâmbulo. Um, dois, três e vai. Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na doidada. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na doidada. Toma sua danada. Toma sua danada. Do nada eu apareço. Matheus Hernandes. Já ganhei um patrocínio pro Gé. Toma só granada. Toma só granada. Toma, toma só granada. Toma só. Tchau, velho agora. Toma só granada. Toma, toma. Dá atenção, vira assim comigo. Ivando Martins também tá junto comigo. Ele que vai amanhecer, né, pai? Comigo, tem que... Nosso patrão. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namoro. Pra namorar comigo. Sabe por quê? Sabe por quê? Renan Mesquita aqui, ó. Do nada então, toma essa terminar, tu termina. Toma essa granada, toma essa granada. Do nada eu apareço. Alô, Fera de Alonzinho! Matheus Fernandes, o que foi da cachorrada? Toma essa granada, toma cachorrada. Quem ama cachorrada, levanta a mão aí, galera!